admitir pra mim mesmo. Eu tenho um grande vício. Pra que mentir pro meu coração? Tava cada dia mais difícil. Talvez eu seja um pouco sem juízo. Talvez eu queira mais do que preciso. Mas pensando bem, diz o mal que tem querer mais de você. Passou de sair de prova de você. E o resto do mundo difícil. Talvez eu seja um pouco.